3224, Solo 39, libera direita, Alfa Kilo, Pátio 3. Direita, Alfa Kilo, Pátio 3, passarei 2 vezes. Chega, comandante. Vai tornar o 363. Pesado, viu, o Alfa Romeo 363. Ouviu, posição, passarei 2224. Matou um Romeo, acabou de passar. O freiro pediu fazer 80. Remota 1 no meia, confirme? Remota 1 no Romeo. Remota 1 no Romeo, sim, a gente vai realizar o 180 da presente então. 0224, desça para o nível 150. Aí 2224, visual faz da Bruno. Uno Romeo. A visual. Oceaner 6224, 7 milhas a passar, a 7 milhas para o limite da terminal. Serviço radar está encerrado. Controle Aracaju, frequência 120.3. 103, obrigado, boa noite, 6224. Nativo, serviço radar encerrado. Estabilizado no localizador, chave 62-12. 6212, complete a aproximação, a Torre Salvador em 118, decimal 95. 895, grato, muito boa. Controle, muito boa noite, eu vou no 354, descendo ao 155 da IAM. 6 354, sem identificação, deve vir a chegada ao momento de 1 até o nível 050, ajuste no 015, gol no 354. Confirmando o ajuste? 1 0 no 5, o ajuste. Sim, obrigado. Oi, Salvador, muito boa noite, é o 79341. Sim, quem chamou? É o 79341. Quando pronto, copia Goiânia, está ciente da informação Yankee. É, só a matrícula inicial. É, Serra Lima X-Ray 9341, código é 79341. 79341, Goiânia, 1 minuto a 4. A sua escuta. É 2-1-2 da Oxum, né? No solo aos 4-9, direita, 1-2, táxi via Alfa, reporte antes da táxi via Juliette. Na minha escuta. Escuta, via Alfa, reportando antes da Juliette, 62-1-2. Correção para 62-1-2, Alfa Quilo para o Pacho 3, posição 5 Lima. Alfa Quilo para o Pacho 3, posição, pode confirmar? 5 Lima. 79341. Prossiga, Sierra Lima Cruzeiro 9345. Isso, 79341, tem uma sacola para Goiânia? Pesado, Salvador, Goiânia, 240, via o IC-42, Lapa, após o IC-10. Decola pistão no zero, curva à esquerda, saída Momo, transição VATAP, controle 119.8, transponder 5096. Sim, IC-42 até Lapa, após o IC-10, decola da 10 com curva à esquerda, é Momo, Mike Oscar, transição VATAP. O controle 198, transponder 5016. Correto, parte 3, chame pronto. Seguinte, temos prontos para acionamento, 9341. Autorizado, acionamento, chame pronto para ataque. 4. Bom, 354, decimal 2000, PS, QNH 1095, autorizado ILS, pistão no zero, informe quando estabilizado. QNH 2000, PS, 1015, ajuste, 354, chamarado. Taxi autorizado via parte 3, Índia e Alfa, até o ponto de espera, no ponto de espera, chame pronto, 934. Taxi 3, Índia e Alfa, 9341. Zero Two Four, boa noite. Boa noite, é Portugal Zero Two Four, go ahead. É, Salvador, é Portugal Zero Two Four. Eu request 85 minutes, please, I'm very concerned about the 5-10 minutes. Requesting flight level 300. Okay, stand by copy, QNH 1015. Standing by QNH 1015, I'm Portugal Zero Two Four. Serra Lima XZ9341, autorizado a alinhar e decolar para o 0950 graus, 7 nós. Para informação, ponto de espera está muito atrás, ok? Já se passou há muito tempo o ponto de espera. Mas está autorizado, alinhar e decolar. Estabilizado ILS, Gol 1354. Gente, Gol 1354, chame torre, frequência 118, decimal 95. 1895. Torre Salvador, boa noite, Gol 1354, estabilizado ILS, da 10. Gol 1354, pouso autorizado, pista 10, vento 15 graus, 5 nós, ajuste de altímetro 0.5. Ele pouso, Gol 1354. 79341, decolado ao 00, chamei o controle 119.8, boa viagem. 7, controle 18, grato, lá para baixo, 9341. Controle de Salvador, muito boa noite, 79341, decolado. 79341, no contato radar na decolagem, suba a via, saída MOM para nível 240. Sente, MOM para o 240, 9341. Bravo Whisky, boa noite, aguarde a cópia, o ajuste de altímetro 0.5. 354, no solo 03, táxi à direita via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Alfa antes da Juliette, o 354. Portugal 024, are you ready to copy? Go ahead, Portugal 024. Clear to Lisboa for level 350, via Nitali Upa Zulu 44, runway 10, after takeoff on the left, Momo departure, Mike Oscar departure, Dilubi transition, Delta India, Lima Uniform Bravo transition. Salvador, 19.8, call 50, 50, Portugal 024. Clear to Lisbon, Patavol 350, via Upper Zulu 44, Comando 10 left, and Momo departure, Dilube transition, departure frequency 119.8, squawk 5050, Portugal 024. That is correct, you report to start up and push, Portugal 024. So report ready to start and push, Portugal 024, yeah. Salvador Aracaju 250, Cruzulo 17, decola pista 90, 17, curva à esquerda, saída Fuca, transição Aracaju, controle 119.8, 5042 no transporte. Está correto, no parte da Aerostar, sempre pronto para o táxi. Próxima Juliette, 354. No 354 autorizado, Juliette, portão 4. Juliette 4, 354, obrigado. Obrigado, táxi, chama para ingresso, suíte para vez. Passaros 2222, chame controle na frequência 119.8. Realizado. Ingresso pista 97, reposto em análise 98 para ver. 2-2-2, tem que estar antes. Passarei 2-2-2-2, acendo identificação. Dê a chegada à mão, reporte controle para descida. Identificou, está pronto para descida. Passarei 2-2-2-2, desça para nível de voo 050. 050 na mão. Passarei 2222, solicito alteração para receptar sinal ILS da pista 90. Cruze à esquerda na proa 140, limite dessa proa ao localizador. Esquerda na 140, limite ao localizador. Salvador, do Capitão 024. Momo, não vamos conseguir passar a 15 milhas de Salvador acima do nível 110. Pelo que teremos que manter os 3 mil pés até às 15 milhas do Vorte Salvador. Chame a 074, acende identificação. Desça a via, chegada por meio de Uno para nível de voo 060. Whisky, Bravo Whisky, decolagem autorizada, pista 97, vento no 50 graus, 5 noite. Chame a 074, é o número 2 inicialmente para aproximação, ouvindo velocidade. A gente reduza para 2509, o Chané 6074. Chamativo. Bravo, isso é comandante 115, chame o controle, frequência 119.8, boa viagem. Chama o controle 119.8, obrigada, boa noite. Controle do Salvador, boa noite, Papa Romeu 8, Bravo Whisky. Chique Bravo Whisky, ainda sem contato radar, chame o transponder 5042. Manter contato radar, 5042 no transponder, esse Bravo Whisky. Saiu da PUCA, nível 250 autorizado. PUCA 250, fluido para você. Whisky Bravo Whisky, contato radar, passa nível 050 para nível 250 a 4 milhas sudeste do VR de Salvador. Ciente, Bravo Whisky. Canal 6258, acende a identificação dessa via chegada Bom Médio 1 para nível de voo 070, velocidade 2509. Via Bom Médio 1, recebendo 2509 até o 070. Cat 9341, chame Recife, frequência 128.8, termo 2000.0. 7128, alterão 260, 764, 79341. Chané 6074, inicie redução para 2209. O tráfego que o precede está no setor noroeste, cruzando o nível 100 para o 50, a 22 milhas de duna. Acelera 2222, reautorizar descida para 3.000 pés, QNH 1095. Para 3.000, 1095, 2222. Papa Romeo, Whisky Bravo, Whisky, chame Recife, frequência 126.5, alterno 25.45. Bravo, Whisky, chama Recife 2085, alterno 2545. Passaria 2222, nessa proa está autorizado a interceptar final do procedimento ILS X-Ray da pista 90, informe o codo estabilizado. Como a areia estabilizada, 2222. Pode prosseguir até 2000? Autorizado, 2000 pés. 2000, 2222. Pode prosseguir via o Chanel 6064? Chanel 6064, desça inicialmente de 3000 pés, que é no 015. Voo 1170, prossiga, boa noite. Boa noite, Tomás. 0508. Decola pista no zero, curva à esquerda, saída Puka, transição de pá. Controle 1198, transponder 5055. Entrada de 3370, para o caminho 10, era o viado 10. Decola da pista 10, curva esquerda na frente da pista, transição de pá. E o controle pós, 109.8, responde ao 0, ou 9.0. Portão 7, pronto para os pés, né? 2222, passa dona, estabilizando o localizador. Cliente, passarei 2222, chame torre frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado. Chalé 6074, desça para 2000 pés e LS reautorizado em forma estabilizada. A 2000 vai informar o 6074. Guardando a autorização de pouso. Passarela 2222, pouso autorizado, pista 90, vento 150 graus, 79. Pouso autorizado, pista 90, 2222. Chamei 6258, autorizado descer para 3000 pés, que é negar 095. Star Aventus, report to air to taxi. Clear for push and start, report air to taxi, approach call 025. Chame a 258, está livre da restrição. Isso está restante, tá? Obrigado. Oi, Salvador, gol 1170, solicita o acionamento posterior, o pushback. Ok, estou ciente do acionamento, chame para o push, gol 1170. Chamará para o push, gol 1170. Salvador, 6074 hoje. Chamará 6074, chame torre frequência 118, decimal 95. 295, boa noite. Chamar 6258, desça para 2000 pés e LS é autorizado em forma estabilizada. 2222, num solo aos 30 direita, no táxi via Alfa Kilo para o Pátio 3, posição 1 Lima. Alfa Kilo, Pátio 3, 1 Lima, 2222, boa noite. Boa. Na 6074, pouso autorizado, pista no 0, vento no 50 graus, 089. Leve pouso na 0, 6074. Salvador, Portugal 024, request taxi. Portugal 024, taxi approved by MAA, taxi India and Alpha until Honda Emporium, runway 10. When ready, call, report ready to take off. Portugal 024 on Honda Point. Say taxi by MAA, India and Alpha, holding point runway 10, ready, will report. Portugal 024. Gol 970, coordena com a equipe de Sola após o Portugal em retaguarda, autorizado, senhor táxi. Próximo ataque, gol 970. ILS 62, foi. Gente, tudo para aproximação, chame torre na frequência 118.95, chame 258. Obrigado, boa noite. Oi, boa noite, chame 6258, duas vindas para o externo e ele é. Chame 6258, continue a aproximação, aguarde o pista livre. Aguardando. Na 6074, no solo 33, táxi à direita, táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Alfa, confirmado, reportar, táxi Juliette, 6074. Afirmo, táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Gente, antes da Xené 6258, pouso autorizado, pista no 0, vento no 50 graus, 08. Livre pouso no 06258. Torre, tem a posição prevista no 6074? A posição prevista é a 02. 02, Get south. Telemetria 258, Monsalvo 36, táxi à direita, táxi via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Direita, Alfa, reporte antes da Juliette, 6258. Antes da Juliette, visual com aeronave taxiando 6074, roxo. 6074, ingresso Taxi Juliette, portão 2. Juliette pro 2, 6074. A 258 mantém a frequência da torre? Afirmo. Salvador, Portugal 024, ready, qualify. Portugal 024, clear, line up and take off, runway 10, wind 1, 580 degrees, 27 knots. Line up and take off, runway 10, Portugal 024.